Christian Costa. Sou confuso, sem saber pra onde vou. E mexe com minha cabeça, bagunça o meu coração. Já não sei se é amor ou se é paixão. Vê se muda o seu jeito, seja diferente. Esse teu orgulho bobo não vai dar em nada. Tanto amor que te dei, nada disso me adiantou. Esqueci que você não sabe o que é o amor. Vou abrir meu coração, vou jogar tudo pra fora. Essa cabeça sua, cada um segue seu caminho e a vida continua.